Vinte, bora pro show do Pancadão. Pancadão, DJ Manuel Júnior. Aqui é sucesso absoluto. Faz amiga, essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk, faz amiga. Sucesso pra você! MJ! Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk, faz amiga. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk, faz amiga. Olha o que ela faz no baile funk, faz amiga. É muito explosiva, não mexe com ela, não. É muito explosiva, não brinca com ela, não. Olha, olha, olha. Som que bate pesado onde toca. Esse é o estúdio MJ. Qualidade e inovação que você vê e ouve. Chega a Daiane Jô. Você dança ao som do estúdio MJ. O Pancadão de Macapá. Daiane Show, Daiane Show. Vai, toma, só dos palmas, vai, toma. Vai, toma, só dos palmas, vai, toma. Vai, toma, só dos palmas. Agora eu quero ver. Vai, toma, só dos palmas, vai, toma. Vai, toma, só dos palmas, vai, toma. Vai, toma, só dos palmas. Tô possuído agora. Atenção, que eu tô aqui. É o poder.

cria tendências no Pará. DJ Nando, do estúdio super eletrizante. Lex Produções, Lex Produções. Sem perder minha vida, confio e deixo em tuas mãos. Pensei que fosse longe, mas foi pura ilusão. Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser realmente um momento. E enganou ainda mais, brincou com meus sentimentos. Ao som do estúdio MJ. Estúdio MJ. Tô em meu quarto acendo a luz e logo vem as lembranças em mim. Beijar seu corpo era tão bom, que pena tudo acabou assim. É tão difícil entender e aceitar me você partir, vendo meu coração morrer sem poder reagir. Eu quero teu amor, preciso tê-la aqui. Tô sem rumo nenhum, volta pra mim. Eu quero teu amor, preciso tê-la aqui. Tô sem rumo nenhum, volta pra mim. Banda Os Brothers, a maior referência em Melody. Pancadão DJ Manuel Júnior. Aqui é sucesso absoluto. Deixa, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando você der conta já passou. Quando olhar pra trás já foi embora. É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto você tá indo, eu tô voltando. Esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Segunda passo, não me atender. Terceira se arrepender. Sei que dói, me doeci em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. E Alá, o respeitado de Manjo. Os Brothers, a maior referência em Melody. É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto você tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Segundo passo, não me atendeu. Estúdio MJ. É tão difícil acordar. Mineirão, produzindo sucesso pra você. Sucesso pra você! De hoje, tá arrumando pra ficar bonita e na sua fita fazendo pose. Ela tá quando o funk toca a potência do gado, som do paredão. Já subiu foto no Insta, solteira nas pistas, só quer cruzão. Tá ligando pra porra nenhuma e ela joga a bunda. Com o bumbum no chão, tica-tum-dom, tica-tum-dom. E ela vai jogando o cabo de descendo de novo. Com o bumbum no chão, tica-tum-dom, tica-tum-dom. E ela vai jogando o cabo de descendo de novo. DJ Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. Tica-tum-dom. E ela vai jogar o cabo de descendo de novo. Bora logo, Madeirito. Tá trocando papo com as amigas. Tá vendo qual é o peão de hoje? Tá arrumando pra ficar bonita e na sua fita fazendo pose. Ela tá quando o funk toca a potência do gado, som do paredão. Subiu foto no Insta, solteira nas pistas, só quer cruzão. Tá ligando pra porra nenhuma e ela joga a bunda. com bumbum no chão, tic-tac-tum-dom, tic-tac-tum-dom. E ela vai jogando o cabo de desenho de novo, bumbum no chão, tic-tac-tum-dom. Sucesso!

batida virtual. Walter Bass. Chorando abraçado com seu violão. Menina apaixonada e o seu coração dilacerado. Convivendo com esse sentimento sem saber se é bom ou ruim. Oh. E assim ele vai vivendo. Vendo a boca da pessoa amada em outros rostos por aí. E responde assim, deixa eu te beijar. E não vou me seduzir, não paro de pensar em ti. Menino apaixonado, e a cabeça confusa. Coração dilacerado. Estúdio MJ Produções. Venha e aqui sua ideia se torna realidade. Eu quero ser seu príncipe encantado, viver pra sempre ao teu lado, te fazer feliz. Eu quero ser o seu conto de fadas, uma história bem contada, um final feliz. DJ Manoel Júnior, portador de Macapá, me tomando pra você se apaixonar. DJ detona os sucessos. E já é que uma toca sentindo teu calor, se suar e teu ouvido palavras de amor. De amor. Ontem vi você com outro, machucou meu coração. Não fazem 48 horas, você não teve consideração. Escreve, escreve aí. Vou dar a volta por cima, você vai correr atrás de mim. Escreve, escreve aí. Vou dar a volta por cima, você vai correr atrás. Aqui é MJ, papai. Produtora Matrix de Vigia. One, two, three, a galera vai doidar. One, two, three, a galera vai doidar. Estúdio MJ faz a galera pirar. O Estúdio MJ faz a galera pirar. Vem, meu amor, o som está no ar. Estúdio MJ, o pancadão de Macapá. Sinta a batida, sinta a pressão. Calma e não se assuste, ela para do pancadão. E aqui no comando, quem agita todo mundo é o Tininho Pressão e o DJ Manoel Júnior. Tem o Ednei, já veio, foi firme e forte. Eu vou falar agora, tem o DJ Josias Pop. Vem que a festa é nossa, vem que a festa é nossa. Vem curtir o som do estúdio do MJ. Vem que a festa é nossa, vem que a festa é nossa. Vem curtir o som do estúdio do MJ. One, two, three, a galera vai doidar. One, two, three, a galera vai doidar.